Não percam no capítulo de hoje. Os policiais lacram os transmissores da Comunitária FM e Maria Rosa não sabe se Murilo Henrique ainda quer se casar com ela. Rádios comunitárias tratam os ouvintes como cidadãos. Rádio comunitária não é crime. Diferente das rádios e televisões comerciais que insistem em tratar o cidadão como os meros consumidores para vender seus produtos. Rádio comunitária não é crime. Rádio comunitária não é crime. As rádios comunitárias tratam os ouvintes como cidadãos. A covardia que nos cerca, a gente tem que mostrar o contrário, saber sobressair através das palavras, certo? Rádio comunitária não é crime. As rádios comunitárias têm um valor muito importante na sociedade porque desenvolve a consciência crítica e transmite cidadania para os seus ouvintes. O que é aquilo ali para vocês, hein? Antena da rádio. Pô, a merda do antena... Com a luzinha na ponta. Mas essa antena pra nós podia ser uma metralhadora disparando palavras contra o sistema. Os caras podem usar uma metralhadora, a gente pode usar uma antena. E é essa a ideia. Se essa antena... Se essa antena fosse minha, eu mandava minha voz pelo ar, com palavras. Palavras feitas balas. Todo esse povo se tocar. As rádios comunitárias tratam os ouvintes como cidadãos. Diferente das rádios e televisões comerciais que insistem em tratar o cidadão como os meros consumidores para vender seus produtos. A comunidade não é crime. A comunitária não é crime. rádio comunitária não é crime. Rádio comunitária não é crime. Rádio comunitária não é crime.